Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do programa Nota 7, aqui no canal 2 da sua Rádio Antena Web. Hoje é domingo, dia 17 de março de 2013, e cá estamos para vos trazer mais uma edição deste Nota 7, aqui mesmo, no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje vamos trazer-lhe temas como este que vai abrir a edição de hoje, de André Verschuren. A música traz-nos o double nome de Joue contre Joue. Vamos também ficar nesta primeira sequência musical de dois temas com Nova Menko, Remembering Marta. Uma música mais mexida, mais, enfim, mais agitada, mais flamenca, não é? Nova Menko, talvez daí. Vamos ficar com estes dois temas e eles abrem a edição de hoje do nosso Nota 7, que vai mudar de canal e periodicidade. Novidades que vai poder ficar a saber daqui a alguns dias, neste caso na próxima semana, em que lhe vou contar tudo. Aqui estamos depois de Remembering Marta, de Nova Menko, e também de Ju contre Ju, de André Verschuren. Agora vamos ficar com mais dois temas, mais um pequenino e mais um maior. La Bague à Jules, trazido de Luis Corcha. Vamos também ouvir outro Luis, desta vez Luis Clark, aliás, Hooked on Bar. Uma espécie de medley, vou chamar assim, de músicas de Bach. Começa com... aliás, eu até creio que esta música tinha de Bach, mas tudo bem. Creio que é de Schubert, música Ave Maria. E vai começar precisamente por aí, por esta Ave Maria. Mas enfim, pronto, foi a escolha de Lewis Clark. Vamos ouvir então estes seis temas. Daqui um bocadinho chego no mais uma edição das... Mais aliás, mais um momento em que me despeço de mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Interweb. We'll be right back. E já cá estamos, depois destas últimas duas músicas, a última de Lewis Clark, este Hook on Bach. Antes também ficamos com música de Luis Corcha, o tema La Bague à Jules. Agora vamos fechar com dois temas que são bem conhecidos de todos nós. Air on G-String, é como se chama esta melodia que nós aqui ouvir. E mais uma obra clássica, desta trazida pela orquestra de James Last. Sem dúvida, um grande marco na música instrumental. Para ouvir também um outro marco, sem dúvida, e que marco, Gheorghe Zanfir, da região de Bucovina, diretamente da Roménia, traz-nos um tema que ficou famoso na interpretação dos Beatles. Chama-se Yesterday. E há com ele que vamos fechar esta edição do nosso dataset, aqui mesmo, no canal 2 da Rádio Interweb. Na próxima semana, como já disse, vou dar-lhe novidades sobre a periodicidade e local de transmissão deste espaço radiofónico. Mas por agora despeço-me. Desejo-lhe a continuação de uma boa tarde na companhia, então, do Canal 2 da Antena. Já em seguida chega mais uma edição de Giração, aqui mesmo, à sua estação. Fique bem, tenha uma boa tarde e até amanhã.